Oh, Alexandra. Alexandra. Sim, oh, já está. Oh, Alexandra, sabe, Alexandra? Sim, Fernando. Alexandra sabe. Me embaralhou-me agora. O que é que foi isso? Ah. Alexandra, preciso mudar de calças. Alexandra sabe. Sim, Alexandra Fernando. Sabe. Diga, sabe uma coisa, Alexandra? Diga, sim, Fernando, diga. Alexandra, quando fala, Alexandra faz-me lembrar o mar. Oh, Fernando, eu não imaginava que o impressionava tanto. Não, e não impressiona, Alexandra, enjoa-me. Bora.